Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, apresentam Física Vivencial, uma aventura para o conhecimento. O Invisível da Eletricidade. Nossa história de hoje começa com a chegada de Mari, já meio atrasada, aos estúdios da Rádio Atrito. Oi, Zé. Nossa, Mari, que cabelo é esse? Ai, meu secador, pifou. Tá muito estranho. Ai, nem me fala. Ainda bem que o programa é na rádio. E aí, o que a gente tem pra hoje? Plantão de dúvidas. Enquanto isso, no pátio da escola, a galera se agita com novidade. Olha só, Fernandinha, o professor Galileu vai responder todas as dúvidas lá na Rádio Atrito. É só ligar ou mandar uma mensagem. Pior que eu tô precisando mesmo. Cara, não sei por que perdem tanto tempo explicando um monte de coisa que a gente não usa pra nada. Pô, Bocão, não fala besteira. Física tá em tudo, meu irmão. A física eu não sei, mas o físico... Olha só a Bruna. Tá, olha aqui. Vou lá na rádio dar uma força, tá? 1, 2, 3... Testando... Beleza, tudo pronto, vamos lá? E aí, galera? Aqui quem fala é a Mariana. Vamos começar o nosso plantão de dúvidas. O tema de hoje é circuitos elétricos. Boa tarde, professor Galileu. Boa tarde, Mariana. Professor, acender uma lâmpada, ligar o rádio, o computador, a televisão, tudo isso parece tão simples, mas a gente sabe que não é. Afinal, como nós podemos explicar esses fenômenos? Veja, Mariana, por trás de todos esses fenômenos está a energia que não é criada, mas sempre transformada. Por exemplo, a energia elétrica através de uma lâmpada é transformada em energia luminosa e térmica. As ondas eletromagnéticas emitidas por antenas de rádio e televisão, por exemplo, também transportam energia que é transformada em luz e som. Uma pilha fornece energia química que é transformada em energia elétrica. E assim vale para todas as transformações de energia que ocorrem espontaneamente na natureza ou são produzidas pelo homem. Neste momento, Kleber chega ao estúdio para dar uma força. E aí, Zezinho? Tá precisando de uma ajuda aí? Podia me ajudar a atender os telefonemas. Plantão de dúvidas. Alô? Ok, estamos com o nosso primeiro ouvinte. Oi, professor Galileu. É o Bocão, beleza? Olha só, o senhor sabe que eu tenho uma banda, né? Eu, Kleber, Fepa... Sei. Qual é a dúvida, Bocão? Pois é. Olha só, eu não sei se eu tô saindo um pouco do tema, mas tem uma coisa que eu queria saber. Vira e mexe, a gente tá tocando e dá curto-circuito em alguma coisa. É guitarra, é microfone, é teclado. A gente já teve um monte de prejuízo. O que é, afinal, curto-circuito, professor? Ora, Bocão, você não saiu do tema. Pensa só, a eletricidade pode chegar de um ponto ao outro de um circuito, certo? Certo. Temos aí a corrente elétrica, o deslocamento de cargas elétricas, positivas ou negativas, de um ponto ao outro de um circuito. Para que seja produzida uma corrente, é preciso que algo crie uma variação no potencial elétrico. O curto-circuito nada mais é do que a passagem de corrente elétrica entre dois pontos de circuito, quando não existe resistência elétrica, eles, ou seja, a resistência, é igual a zero. E aí é faísca para tudo quanto é lado. Faíscas, explosões... O curto-circuito é uma das principais causas de incêndios. Isso também pode acontecer, mas nem sempre. Às vezes existem curtos-circuitos discretos. Por exemplo, o fio de um ferro está parcialmente descascado e uma finíssima camada de plástico ainda o recobre. A pessoa não percebe na hora. Mas o bolso... No final do mês, a conta da eletricidade vai às alturas... pois ali existe uma fuga de corrente. Por isso, é importante verificar fios, tomadas e um jeito também de saber se tem algum curto-circuito escondidinho. Faça o seguinte, desligue todos os equipamentos e lâmpadas da casa e verifique se o disco do relógio continua girando ou se o marcador digital indica que está havendo consumo. Se ocorrer uma coisa ou outra, é porque existe curto parcial em algum equipamento ou até mesmo entre os fios da casa. Tome providências urgente, logo. Professor, será que deu curto-circuito no meu secador? Pode ser. A resistência podia estar comprometida. Como assim, professor? Tensão, resistência... Dá para explicar? Olha só, os materiais podem ser bons ou maus condutores de eletricidade. A temperatura, o comprimento do fio condutor, tudo isso pode influenciar na condutividade. Alguns materiais são mais fáceis de conduzir a eletricidade do que outros. Há essa grandeza física que faz com que possa passar mais ou menos corrente elétrica por um meio, se chama resistência elétrica. E sua unidade é o ohm. Plantão de dúvidas. Kleber? Sim? Oi, é a Bruna. Olha só, eu tô querendo participar do programa do Prof. Galileu, mas eu não sei o que perguntar. Como assim, Bruna? Tenho dúvida, mas eu não sei sobre o que, sabe, Clé? Eu queria que você me ajudasse a pensar numa pergunta. Peraí, só um pouquinho. Alô? Oi, Fernandinha. Tá ocupado, viu? Sucesso? O Kleber tá no telefone. Acredita que até a Bruna ligou pra participar? Tá falando sim. Oh. Ah, é agora? Hã? Só um pouco, tá? Kleber, a Fernandinha quer falar. E aí, Kleber, pensou numa pergunta pra mim?